Se as lutas vêm te abater, parece que não vão ter fim. E a incredulidade tenta, como um mar, afogar tua fé. O Todo-Poderoso vem com o seu infinito amor, trazendo muita vida, paz, alegria e esperança. Creia, Ele virá em teu socorro pra te ajudar. Não chores, Deus ouviu tua voz, luta por ti, não te deixa só. Creia, Ele vela pelos seus. Não há nada impossível para Deus, e o que prometeu é fiel pra cumprir. Sobre todos reina, sobre tudo tem poder. Operando Deus, quem impedirá? Lutas vêm te abater, parece que não vão ter fim. E a incredulidade tenta, como um mar, afogar tua fé. O Todo-Poderoso vem com o seu infinito amor, trazendo muita vida, paz, alegria e esperança. Creia, Ele virá em teu socorro pra te ajudar. Não chores, Deus ouviu tua voz, luta por ti, não te deixa só, não te deixa só. Creia, pelos seus, não há nada impossível para Deus, e o que prometeu é fiel pra cumprir. Sobre todos reina, sobre tudo.